2-2-0. Para 2500, gol 9776, altímetro 1019. 2500 com 1011, sim, 176. Táxi Webjet 6708 com 125 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia até na Fortaleza. Salvador, boa noite, gol no 940. 940, contato radar, vigilância, submantenha nível 3620. Subindo para 360, gol no 940. Charlie, ao ponto de espera 18:30 e confirmação no meio 2 horas e 50. Chame a torre 1186. 776, controle, reduz a parar, aproximação, cheque preposto. Iniciado a redução, 76. Controle, objeto 6708, boa noite. Estou no Uno, vento acentuando 62, autorizado pouso na 1-0. Temos autorizado pouso, visão 1-0, ajuste 1-0, 1-1. Boa noite, é o 3197. Só 3197, aguarde a autorização. final do procedimento RNAV, chame torre 118 meia dúzia. 86, boa. Boa. O controle autorizaria o 16708 voar a Aracaju? Mais um minuto, cavaleiro, por favor. Muito obrigado. Estabilizado, final, baixado e travado. 776, boa noite. Ajuste 10, 12. Continua a aproximação para 10, aguarde que está livre. 10, 12, aguardando. Jet 6708 autorizado proa de Aracaju. Aracaju na proa 6708, obrigado. 11940, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 1288 com Recife, bom 1940, boa noite. Volta, boa viagem. Mantenha a posição antes da Juliette. Tchau, que o Juliette, uma lanterna da Juliette, 3597, pronto para a cópia? Prossiga. 3197 está autorizado nível 3620 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, previsto saída da El Bless, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle Salvador. 119 decimal 35, seu transponder é o 5003 para 3197. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Blas, pela Pesuru 14, controle 11935, transponder 5003. Afirmo. Boa noite, chegada Maré, vê se mantenha nível de voo 050. Na Maré para 50, voo 884, mais próximo solicita efetuar GPS. Perfeitamente, dá presente pro do Serra Vitor 3628 para o procedimento RNAV. Serra Vitor 368 para o RNAV, voo 884. Livrando. 7651, direita 1219. Salvador, boa noite, Gol 976, de sua pista. Gol 976, ciente, livre táxi, Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia pro 2, 76. Autorizado, puxa acionamento. Livre puxe acionamento, chamar para o táxi 1273. É autorizado para o nível de voo 040, Gol 1884. 1884 até o 040. Afirmativo, altímetro 1012, autorizado o procedimento RNAVE. RNAVE com 1012. Direto ao 2 agora via Índia. Obrigado. Paulo 3197, puxa seu lado. Watson Stade. Guardo. liberada? Afirmativa, após o mesmo passar a sua retaguarda, está autorizado o senhor a fazer o pushback e acionamento. Obrigado. Gol no 273 com 3,20 de autonomia, Altana Brasília. PLB 171. Opa, comunicação, montado do radar, agora afastado 33 milhas de milha, mantém nível 190, desculpa. 8.62, gol no 273. Mate Joia, tchau, Fatiali, 18 também, obrigado, 273. Salvador, boa noite, gol 273, ponto de espera na 10, pronto. Ei, gol 273, ali mantém, no zero. E mantém, gol 273. Decolagem 130 graus, 7 nós. Livre decolagem da 10, o gol no 273. One, four, autorizado 3662, pessoal nível 150, chegando na área. 3662, para acompanhamento, nível habilitado 10. Autorizado o final do procedimento RNAV, redução a critério, chame a torre 1-1-8-6-12. Torre 18-6, gol 1-8-8-4, pesão. San 3603, aguarde a autorização para Guarulhos, nível 340. Aguardando Guarulhos 340, San 3603. Terra Vista 372, já à vista. 884, boa, tráfego avistado, ajuste 1-0, 1-2, 1-3-0 graus, 5-9, pouso autorizado, 1-1-0, reportando baixado travado. Boa, Amaral. Autorizado táxi via pátio principal, táxi Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa, chame a torre 1-8, decimal 62, até 3197. Excelente, obrigado, boa noite. Boa noite, comandante. Baixado e travado, estabilizado na final normal, gol 1884. Excelente, livre pouso, 1-2-0 graus, 8-9. Livre pouso, 8-8-4. Ali mantendo, galera. Lima, tem pista no 03197. Chame Centro Recife agora, frequência 1288. Direito, 1219. 219, 884. 73, controle. Prossiga. Chame Centro agora, frequência 1288. 288, tchau. 84, livrou. Está 3197. Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette para o meia dúzia, bom 8. Controle desse, mantenha nível 050, chegada maré. 050, maré, pode voar em TAP? Chamativo. Vai em TAP, 3662. 3197, decolado ao Zona 0, controle 1935, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, então 3197. Contato radar, submantenha nível 360, vigilância. 360-3197. Obrigado, Dael 3197. Salvador, boa noite, Azul 4070, descendo 160. Velocidade restrita em 260. Azul 4070.